Yo, e a esperança ela grita e me chama. E ela é como uma dama com a faca nas costas. E eu agradeceria se ela me abraçasse. Ela recusaria me matar e aceitaria uma foda. E eu sou bem pior do que você pensa, amigo. Bem que você nem me conhece, iludido. Luta tanto pra me conhecer que quando me conhecer, tu vai lutar pra nunca ter me conhecido. Perdido, e eu tô perdido, admito no mundo. E quem diz que sabe da vida, quem mata sem saber? Vivo, tô vivendo no limite, nos piques, nas letras, nos beats. Tô avançando no tempo e tu aí sem fazer nada. Mete a lírica levada à prova, aprova essa prova que dizes fazer tão bem. Se tu pôr na realidade, vais ver que pra tu alcançar teus sonhos, mano, basta você correr. E é ver pra crer como a rua insinua. Te joga pra trás, mostra grana, drogas, mina nua. Te querem sem roupa, te querem sem grana. Até calarem tua boca e roubarem todas tuas alianças, mano. Joguei a lança, espero que pesque o peixe mais caro nesse mar podre. Eu busco clássicos enquanto essa podridão nem sabe o que escreve. O público nem sabe o que ouve, mano. O que é que ouve, mano? Eu te explico. Não precisa ser no Sherlock pra descobrir que esses Loki acharam uma fórmula. Falar de droga e vacina, falar de bunda e de mina. O que forma é nova moda de idiotas. Mas não, cada um fala o que quer, faz o que faz. Só pra minha opinião nessa porra ainda digo mais. Que tô nossa seguindo, sorrindo, buscando meu. Quero mudança pra mente, quero mudança pros meus. Mas que se foda, fala mais que eu nem tô ouvindo. Quanto mais eu trabalho, mano, mais eu tô subindo. Quanto mais eu trabalho, mano, mais eu tô sorrindo. Quanto mais eu trabalho, mais pessoas estão sorrindo também. Cooperação, isso que me inspira. Operação, meu coração na mente de vocês se instala. Se dedicação fosse um grão, nego, eu não minto pra vocês que eu seria a porra do deserto do Saara, cara. Meu sonho é viver do meu sonho. Essa é sem refrão no Big Rabbit Run. Na corrida de ratos, viagem, não importa minha localidade, pois eu sei minha missão. Eu nem sei se eu tô são. Não é Cosme Damião, pois eu falo de sanidade. Na mente brilhando mais do que as bolas de boliche. Meu topo é uma montanha, o teu me faz dormir. Porque teu topo, brother, é a porra de um beliche. Eu viajo no beat igual no voo de avião. Voando no brasa passa pra seguir meu coração. Sem bússola ou GPS, tá me entendendo? Eu voo alto que se foda, porque isso é sentimento, nego. Minha família, o meu mundo, minha vida. Se tu mexer com alguém dela, tu vai pagar com a vida. Se tu mexer com alguém dela, tu não paga com rima. Se tu mexer com alguém dela, tua passagem é só de ida, mano. Ei, e o que cê tem pra mostrar? Nesse mundo de cobras, onde só vão te cobrar, onde só vão te arrastar, onde vão te sufocar. Questione-se assim mesmo, nego, vale a pena tentar. Diariamente voando, diariamente escrevendo, exatamente lucrando. E o que você tá fazendo? Factual planta no beat e na humildade. Eu nem preciso te falar que Joel ainda tá in the house, sempre.